nessa vida, cheguei à conclusão. Para nós do hip hop nunca tem espaço, não. Vivemos em um mundo de discriminação. Não olham nossa essência, não nos tratam como irmãos. E chega um momento que temos que mostrar que nós do hip hop também sabemos lutar. Não nos chamam de artistas e sim de marginais. Se esquecem que pra Deus nós somos todos iguais. E tudo que queremos é ser considerados. Sentir que as pessoas também curtam o nosso lado. E que vejam que cantamos é a realidade. E vejam que também somos artistas de verdade. Curtimos nosso baile aqui sempre na moral. Pois todos nós aqui temos o nosso ideal. Aqui no nosso baile violência nunca mais. Pois por aqui sabemos que somos todos iguais. Deus nos ajude em nossos ideais e mostre a todos que nós somos iguais. Às vezes vemos coisas que não dão pra entender, porque de um dia pro outro um humano tem que morrer. E vimos um drogado se destruindo pouco a pouco. Não queremos mais viver aqui nesse sufoco. Saber que um mano nosso foi assassinado à toa. Ontem mesmo estava com sua família numa boa. E vendo o meu pai sair pra trabalhar. E não sei ao certo se ele vai retornar. Pois de bala perdida muitos já foram embora. Pedimos a solução, queremos uma saída agora. Temos que viver aqui nesse mundo violento. Tendo que andar alerta, essa vida eu não aguento. Eu ando com um povo que não tem mais coração. E peço a meu Deus que mude logo essa nação. Deus nos ajude em nossos ideais e mostre a todos que nós somos iguais. Viver é tão difícil, pois nós temos que saber que de um dia pro outro tudo pode acontecer. Não estamos mais seguros nesse mundo em que vivemos. Às vezes temos tudo e às vezes nada temos. Sonhando com uma vida só de felicidade, querendo ver sentido nessa vida de verdade. E temos que lutar por um futuro diferente, pensando positivo, andando sempre consciente. E chega uma hora que temos que decidir qual o melhor caminho que nós temos que seguir. Mas ficamos inseguros em nossa decisão, pois não sabemos certo qual será a conclusão. E se não tivesse Deus sempre a me guiar, eu nunca saberia por onde ia caminhar. Gostaria que meu Deus guiasse sempre a minha vida, pois aqui neste mundo eu não vejo mais saída. Eu peço a meu Deus que venha logo me ajudar, pois mais cedo ou mais tarde iremos nos encontrar. Aqui na nossa área não achamos mais saída e vemos no hip hop a nossa própria vida. Dizem que entre nós só existe violência, porque somos julgados pela nossa aparência. Lutamos até o fim de nossa vida se preciso, mudando as pessoas, não se conformando com isso. Pedindo a nosso Deus que nos dê um mundo melhor, que não tenha agonia, nem tristeza e nem dor. Eu não me iludo pensando em um mundo só de paz, mas sonho com um dia que a violência não reina mais. Quando esse dia chegar, não veremos mais maldade e teremos enfim uma nação de verdade. Quando esse dia chegar, não veremos mais maldade e teremos enfim uma nação de verdade. Deus nos ajude em nossos ideais e mostre a todos que nós somos iguais.